entre as aquarelas, há também um desenho de um pedaço do deserto. Esta é, para mim, a mais bela paisagem do mundo, e também a mais triste. É a mesma da página precedente, mas desenhei-a de novo para mostrá-la bem. Foi aqui que o príncipezinho apareceu na terra e desapareceu depois. Olhem atentamente esta paisagem para que estejam certos de reconhecê-la se viajarem um dia na África, através do deserto. E se acontecer, passarem por ali, eu lhes suplico que não tenham pressa e que esperem um pouco bem debaixo da estrela. Se então um menino vem ao encontro de vocês, se ele ri, se tem cabelos de ouro, se não responde quando o interrogam, adivinharão quem é. Então, por favor, não me deixem tão triste. Escrevam-me depressa que ele voltou. Antoine de Saint-Exupéry.